Esse plano tem que dar certo, está me entendendo? Já chega, devolvam suas armas. Nós ainda somos oficiais. Eram oficiais. Não recebeu nenhuma ordem? Vai receber, hein? Comecei a executar o plano. Todos estão cientes do que deve ser feito pra que tudo corra tranquilamente. Se algo dar errado, todos nós seremos mortos, fuzilados em praça pública. Não há tempo, vamos logo. Quem tem a mente sã já sabe que o ditador perdeu a razão. Fez a lavagem cerebral na mente do soldado da nação, exterminando quem eles acham que é um traidor. Estão com o nervo à flor da pele e eles matam sem temor. O uniforme é o mesmo, mas em todo mundo pensa igual. Com a pistola na minha cinta eu vou atrás do meu ideal. Foda-se se eu vou morrer, é por isso que eu vivo. As condecorações no peito não me impedem de fazer isso. Vamos em frente, até agora tudo está dando certo. Estamos ganhando aliados que acreditam ser o correto. O plano está dando certo, até agora tudo tranquilo. Explodimos aquela sala e com certeza Hitler foi atingido. A tentativa de assassinato não foi bem sucedida. Vocês deram um tiro na água. Mas Valkyrie está em andamento, a SS foi desarmada em Paris. Mas Hitler ainda está vivo, não há nenhuma dúvida disso. Ouça, vocês, seus poucos homens, não tem a menor chance com aquele homem. Demônios! Parece que tudo deu errado. Receberam um telefonema supostamente do local do atentado. Era a voz do Führer dizendo que tudo estava bem, que os traidores seriam mortos, não iriam sobrar ninguém. Era isso que ouvíamos por toda parte. Vai ser só questão de tempo, infelizmente é muito tarde. A Gestapo está vindo e com certeza vai encontrar as evidências da traição e praça pública vão nos fuzilar. A única preocupação agora é escapar daqui, apesar de saber desde o início que tudo acabaria assim. Meu nome vai sair no rádio como traidor da pátria. No meu velório não vai ter ninguém, meu corpo será jogado na vala. Eu creio que a história um dia vai me lembrar. Depois da reviravolta todos morrem e os heróis vão ressuscitar. O heroísmo vai imperar e meu nome será escrito. A Valquíria vai me levar e me deixar aonde eu seja visto. Tem que queimar todas as evidências. Fique onde está! Dourado! Pega ele! Pega ele! Pegue os traidores! Cuidado! Atirem! Os atos morrem! Atirem! Atirem! Atira neles! Pare! Cuidado! Seus traidores! Pare de atirar! Fique a cobertura! Que